Respeito deuses tortos que pisaram nesse chão, que divinamente se renderam à tentação, pavimentaram onde eu piso e me trouxeram inspiração. Respeito. Respeito deuses tortos que pisaram nesse chão, que divinamente se renderam à tentação, pavimentaram onde eu piso e me trouxeram inspiração. Respeito. Melhor pra mim é fazer sempre por nós o melhor. E não dá ponto pra aquele que não dá ponto sem nó. Calculista tá na guerra sem entender o real motivo. Guerreiro de verdade se desarma com um sorriso. A hora chega, o ritual tem que ser respeitado. O palco é um templo e no momento eu piso em solo sagrado. Às vezes falo sem pensar, nunca faço sem sentir. Entro em transe, fico cego e deixo surdo conduzir. Cê entendeu? Mesmo fingindo que não, quando a mente se liberta, o corpo segue a pulsação, o beat me guia. Seriamente eu brinco igual criança, com prudência, porque é audaciosa contra a dança. Respeito deuses tortos que pisaram nesse chão, que divinamente se renderam à tentação, pavimentaram onde eu piso e me trouxeram inspiração. Respeito. Respeito deuses tortos que pisaram nesse chão, que divinamente se renderam à tentação, pavimentaram onde eu piso e me trouxeram inspiração. Respeito. Respeito deuses tortos que pisaram nesse chão, que divinamente se renderam à tentação, pavimentaram onde eu piso e me trouxeram inspiração. Respeito. Respeito deuses tortos que pisaram nesse chão, que divinamente se renderam à tentação, pavimentaram onde eu piso e me trouxeram inspiração. Respeito.